chama força, força das pedras para me firmar. Eu chamo a terra, chamo a terra, chamo a terra. Eu chamo a terra para me enraizar. Eu chamo a força, chamo a força, chamo a força, força das pedras para me firmar. Eu chamo a terra, chamo a terra, chamo a terra. Eu chamo a terra para me enraizar. Eu chamo o vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento. Eu chamo o vento, vem me elevar. Eu chamo fogo, chamo fogo, chamo fogo. Eu chamo fogo para me purificar. Eu chamo vento, eu chamo o vento, eu chamo o vento. Eu chamo vento, vem me elevar. Eu chamo fogo, chamo fogo, chamo fogo. Eu chamo fogo para me purificar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, chamo a chuva e chamo o rio. Eu chamo todos para me lavar. Eu chamo a lua, chamo o sol, chamo as estrelas, chamo o universo para me iluminar. Eu chamo a água, chamo a chuva e chamo o rio. Eu chamo todos para me lavar. Eu chamo o raio, relâmpago e trovão. Eu chamo todo o poder da criação. Eu chamo o mar, chamo o céu e o infinito. Eu chamo todos para nos libertar. Eu chamo o raio, relâmpago e trovão. Eu chamo todo o poder da criação. Eu chamo o mar, chamo o céu e o infinito. Eu chamo todos para nos libertar. Eu chamo Cristo, eu chamo Buda, eu chamo Krishna. Eu chamo a força de todos os orixás. Eu chamo todos com suas forças divinas. Eu quero ver o universo iluminar. Eu chamo Cristo, eu chamo Buda, eu chamo Krishna. Eu chamo a força de todos os orixás. Eu chamo todos com suas forças divinas. Eu quero ver o universo iluminar. Eu agradeço pela vida e a coragem ao universo pela oportunidade. E a minha vida eu dedico com amor ao sonho vivo da nossa humanidade. Eu agradeço pela vida e a coragem ao universo pela oportunidade. E a minha vida eu dedico com amor ao sonho vivo da nossa humanidade. Sou mensageiro, sou cometa, eu sou indígena. Eu sou filho da nação do arco-íris. Com meus irmãos eu vou ser mais um guerreiro na nobre causa do Inca Redentor. Sou mensageiro, sou cometa, eu sou indígena. Eu sou filho da nação do arco-íris. Com meus irmãos eu vou ser mais um guerreiro na nobre causa do Inca Redentor. Eu sou guerreiro e vou lutando. A minha espada é a palavra do amor. O meu escudo é a bondade no meu peito. E o meu elmo são os dons do meu Senhor. Eu sou guerreiro e vou lutando. A minha espada é a palavra do amor. O meu escudo é a bondade no meu peito. E o meu elmo são os dons do meu Senhor. Eu agradeço a nossa mãe, ao nosso pai e aos meus irmãos por todos me ajudar. A minha glória para todos eu entrego, porque nós todos somos um nessa união. Eu agradeço a nossa mãe, ao nosso pai e aos meus irmãos por todos me ajudar. A minha glória para todos eu entrego, porque nós todos somos um nessa união. Areia santa, areia santa, areia santa. Desde o princípio todos nós somos irmãos. Orei o ar, orei o ar, orei o ar. Viva o poder de todo o universo. Na areia santa, areia santa, areia santa. Desde o princípio todos nós somos irmãos. Orei o ar, orei o ar. Dayasam, desde o princípio todos nós somos irmãos. Orei, Oá, orei, Oá, orei, Oá, viva o poder de todo o universo. Dayasam, desde o princípio todos nós somos irmãos. Orei, Oá,